Ring, yeah, ring. Chama de Rich, usa esse mola, mas Deus o mais easy. Boto mais dois gelo que nesse whisky. Meu mano mira nessa mira laser. Meu cash é grande, é tipo um dinossauro. Nunca me viu e quer tirar um sarro. Meu mano trafica, não é o pago. Fuma esse verde, esse pão gelado. Chama de Rich, ela é minha bitch. Faço em um dia que cê faz em meses. Sei que cê viu mais de mil só na face. Ela viu já pra trajado de baby. Faço fumaça dentro dessa hammer, mano. Fumo back gigante igual elephant. Nós fez muito mais hit que o Maluma. Cê se pula no bloco, você tá em lean. Nós foca nesse lean. Eu sou gaijin, tô chapado com slim. Um minuto, mano, tá na mira da spin. Se vê que na pista com uma lote com um jean. Um minuto, mano, quero agora meu big. Mano, faço dinheiro na conta mais de mil. Um minuto, mano, quer me ligar, maninho. Eu faço meu jeans, é só meu jean. É perfeito esse mix. LSD faz eu ficar feliz. Pique o Ben 10 com esse Omnitrix. Quer ver meu show? Então faz esse pix. Não toco na rádio, mas tô nas playlists. Cravo essa bomba, fuma no hashish. Nike ou Adidas, depende do kit. Pra cê ter hit, depende do fit. Traz outro gin, enjoelho esse lean. Tolho do lado, não trisca nem mim. Dá pra sentir sua fake energy. Paga de parça, mas é enemy. Minha vida é bandida, parece um fim. Mansão na vila, pica do tio Phil. Olha esse trip que é tipo do Will. Gravando um som sob efeito da pill. Esse garoto ficou assustado. Fuga na night, quase me pegou. Eu não queria viver desse trap. Mas foi saída, a cachopa achou. Meu mano, Zé Jardim, hoje igual bailinha. Eu dos lobos, gordinha, Juju. Bala nos talinhos, filha na puta. Se eu tô com os dois, você sabe que é boa. Real não é vida de filme. Eu tô no agir apenas com vim. Devida roxa derruba no dream. Deixa essa pulsa igual é. Eles perguntam por que eu tô da vibe. Eu sou assim, né, culpa desse mal. Minha visão foi igual até igual okay, aí. Okay. Não pego meu jeito, já saio no corpo. Bate meu carro na fuga dos cara. Cê sabe como nós é, nós não para. Mesmo se ele atirasse, pá. Se duvidar, essa bala voltava. Mano, saudade que eu tenho de show. Parecia que era de rock and roll. Elas gritavam, chamava meu nome. Só que mais da metade nós pegou. Vida que bunda gostosa eu quero. Senta pra mim, sério, isso não é certo. Cê fala como se eu fosse maldoso. Mas se cê quer maldade, eu também quero. Eu sou bandido, eu amo essa vida. Porque o que eu tenho, eu devo a ela. Aqui não é Disney, nós vive igual filme. E se cê quiser, pra você sua fera. Mas meu passado não deixa eu mentir. Se eu nasci, eu vou morrer na favela. Mas se você tiver mesmo por mim, não deixa nada acontecer com ela. Eu queria mesmo, é nós dois fodendo sóis. Vida tá chovendo, fique embaixo dos lençóis. Deixa eu botar firme